tô com a roupa de sexta, cheiro só de balar. Incapaz de voltar pra rotina depois da cena presencial. E eu só vou mudar as caras quando essa minha cara mudar. Quando esse choro parar de pingar. Até esquecer o que o meu olho viu, boca dela seguiu. E a minha parou nesse mar. Devia ser proibido beijar na frente de amores antigos, principalmente dos maus esquecidos. Ter minha saudade na boca de outro mulher. Devia ser proibido beijar na frente de amores antigos, principalmente dos maus esquecidos. Ter minha saudade na boca de outro mulher. Eu só vou mudar as caras quando essa minha cara mudar. Quando esse choro parar de pingar. Até esquecer o que o meu olho viu, boca dela seguiu. E a minha parou nesse bar. Pra ver, né? Devia ser proibido beijar na frente de amores antigos, principalmente dos maus esquecidos. Ver minha saudade na boca de outro, né? Ruim é ali. Devia ser proibido beijar na frente de amores antigos, principalmente dos maus esquecidos. Ver minha saudade na boca de outro, né? Ruim é ali. Principalmente dos mais esquecidos. Tem a saudade na boca de outro. Principalmente dos mais esquecidos. Tem a saudade na boca de outro. Integração FM informa a hora certa. 8h23. Eu me sinto à vontade na hora de comprar. Que ofertas e qualidade. Mercantil Coab, sinto perto de você. Pronto pra te receber. A gente tem conforto e qualidade. A gente se encontra no Coab. Mercantil Coab, a gente se encontra aqui porque tem sempre um com tudo bem pertinho de você no Mercantil Coab. Alô, moçada de Cruzeiro do Sul e região. Você está com problemas com pulgas e carrapatos? Nós temos a solução. Não perca tempo e não gaste gasolina à toa. Venha direto ao Pet Shop Tradicão, o amigo do seu amicão. Tem ração na promoção? Tem também. O Pet Shop Tradicão vive na promoção. São mais de 100 marcas de rações na promoção no Mega Feirão de Ração Tradicão. À sua inteira disposição, pois é barato. É bom negócio. Mega Feirão Pedigree é aqui. Sachês a R$2, mais barato nem na fábrica. Loja para comprar rações de cães e gatos tem nome e sobrenome. Pet Shop Tradicão. O nosso produto é ração e o nosso forte é seu cão. Está precisando de vacinas? Nós temos todas as vacinas que seu cão panheiro precisa. Com diversas marcas e valores à sua inteira disposição. E atenção, é Pet Shop Tradicão. O melhor, mais moderno e mais seguro banho e tosa da região. E mais ainda, com acompanhamento veterinário. É só aqui no Pet Shop Tradicão. Taxi dog de altíssima qualidade com veículo rastreado, climatizado e higienizado para sua total satisfação. Agende já o horário do seu pet pelo Telezap 68-3322-1364. Pet Shop Tradicão. O mundo pet aos seus pés. Estamos localizados na Avenida Copacabana, número 1407, bairro Floresta, no final da Ladeira do Bote, acima do PAN, Secretaria de Saúde, sentido bis do lado esquerdo. Eu vou pra Plinius, eu vou pra Plinius Mix, comprar barato, economizar, mais barato, só na Plinius Mix. E não é só propaganda não, é mais barato mesmo na Plinius. Você tem a opção de comprar no atacado ou no varejo. São produtos alimentícios, limpeza, higiene, bebidas, frios, rações, utilidades e tudo de qualidade. Na Avenida Getúlio Vargas, 1187, no bairro do Alumínio. Quer tudo barato? Então, vem para Plinius. Cruzeiro do Sul avança. Educação, a gente dá valor. Aqui tem trabalho, tem reconhecimento e valorização. Aumento salarial para nossos professores. 108% para os provisórios e 81% para os efetivos. Mais de 11 mil kits escolares distribuídos. Atendendo alunos do EJA da zona urbana, rural e das sete vilas. Com um investimento de mais de 12 milhões e meio, estamos modernizando, construindo e reformando nossas escolas. Aqui tem trabalho. Cruzeiro do Sul, com você, cuidando de todos. RC Auto Center. Cruzeiro do Sul agora conta com oficina especializada em injeção eletrônica e transmissão automática para caminhonetes e importados. Traga hoje mesmo seu veículo para fazer um diagnóstico com osciloscópio, remapping veículos diesel, injeção eletrônica flex e diesel, além de troca de óleo de câmbio automático. RC Auto Center, Avenida Seabra 600, bairro Arthur Maia. Fone 98108-1445. Passe lá e fale com Rodney. Integração. Indiscutivelmente a melhor 99,9. A melhor. Você acredita que eu já passei por isso algumas vezes? Todo mundo já passou por essa história. Dessa história. Só em prédio, né? Todo fim de briga é assim. Cê fecha a cara, abre umas malas, aperta o elevador, nem espera subir. Muda de ideia, volta e dorme aqui. Mas dessa vez desceu, puxa, esperou, nem sinal dela no corredor. Eu tava confiante que ela voltaria, e ela tava mais que decidida. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. E ela tava mais que decidida. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro de elevador. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro no elevador. Rádio Integração FM 99,9 MHz. Dos amigos, dos meus, de todos. Até pensei, será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem tempo que seu beijo anda meio xoxo. Na cama é 3 minutinhos, virar de lado caindo de som. Quando eu perguntava, me chamava de doido. Quando não falava, ia começar de novo. Ela falou, achei, sem fazer muito esforço. Não teve grito, nem roubo, nem nada. Apertei um pouco, cê pegou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse, até o nome do do companheiro. Cê cantou em cima do desfome. Faz uma mágica aí pra gente só. Não teve grito, nem golpe, nem nada. Apertei um pouco, cê pegou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro, faz uma máscara aí pra gente sonhar. Integração FM 99,9 MHz. Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra. Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te desculpo. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. Assim ó, cê perdoou, mas me viver cê dá uma lembrada. Não pra beber que cê joga na cara. Seu ciúme ataque, me dá briganhada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Mas me viver cê dá uma lembrada. É só beber que cê joga na cara. Seu ciúme ataque, me dá briganhada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Eu fui homem suficiente pra assumir que errei, te deixo no olho. Perdoa, não perdoa. E a gente decidiu ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. E aí? Você perdoou, mas nem você ainda vai lembrar. Eu sou Rádio Integração FM 99,9 MHz. Bombonzinho! Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso. Sua boca é o meu, deixa eu

A solidariedade está a 1.000 por hora nos postos Atem. Quer ganhar 5.000 reais pra você, mais 5.000 reais pra uma instituição social? Participe da promoção Combustível do Bem. Abasteça a partir de R$50 e concorra a 10 super prêmios de R$5.000 pra você. Mais 5.000 pra uma instituição social. Você ainda pode ganhar 20 litros de combustível na hora. São 1.000 prêmios instantâneos. Vá até os postos Atem participante e abasteça o mundo melhor. Atenção cidade, novidade na Audioclínica. Agora, além de realizar audiometria e venda de aparelhos auditivos, você também pode realizar o exame Bera. Venha até Cruzeiro do Sul, no nosso endereço, na Rua de Alagoas, 753, no bairro do Telégrafo, ao lado do Comercial Líder. Se preferir, ligue 068-99958-2296. A sua solução quando se fala em venda de aparelhos auditivos, exames de audiometria e agora o exame Bera é com a Audioclínica Cruzeiro do Sul. Atenção moradores do Liberdade região, dia 25 de maio é dia de celebrar o 8º aniversário da Vila Liberdade e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul preparou uma super programação para comemorar esta data importante, a partir das 15 horas em frente ao posto de saúde, com hasteamento das bandeiras, feira do empreendedor, homenagens e um super show com as bandas da região. Então vamos todos, neste dia 25 de maio, a partir das 15 horas, festejarmos os 8 anos desta comunidade de gente bonita e trabalhadora. Prefeitura de Cruzeiro do Sul, com você cuidando de todos. Lugar de comprar barato e com produtos de ótima qualidade. Variedade em produtos. Padaria e confeitaria mais completa da cidade. Frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Uma variedade em carnes de primeira. Ambiente todo climatizado. Entrega em domicílio. E mais, no cartão Super Compras você tem até 40 dias para pagar. Aberto aos domingos até 12:00. O Super Econômico faz parte da sua vida. Acabou o expediente? Está a fim de passar uns bons momentos com amigos e se divertir para recarregar as energias depois de um dia de trabalho? No Boteco Top Mix, você encontra um ambiente tranquilo e confortável. É sempre bem atendido, variedades em bebidas e a cerveja mais gelada da cidade. Só vem! Boteco Top Mix, tudo pra você, de A a Z. Top Mix. Continua a mega liquidação das mães da Vitória Eletro. O dono faz tudo pra você comprar com o menor preço do Acre. Refrigerador Brastemp 400 litros Frost Free. É um Brastemp em 12 de R$368,90 sem juros no carnê. Cooktop Daco 5 bocas Supreme com mesa de vidro 12 de R$89,90 sem juros no carnê. A cama box casal Mônaco 2x2 gigante 12 de R$249,90 sem juros no carnê. A Vitória Eletro. Rádio Integração FM 99,9 MHz. Mário Fernandes, Matheus e Carlos.